já mandou sinal de 3.000 Guardião 01. Guardião 01, autorizado a aproximação direta à parte do Graé, vento 120 graus 102, informe solo controlado. 120, 10, reportará no solo controlado, Guardião 01. Oceano M143, táxi via Alfa, reporte, corrigindo, Alfa Julieta até a posição remota, quando lá tente sinalizador. Clear when you are at the taxi, can taxi 118.95. Can you confirm those on board, please? Okay, just confirm 15 or 50? Roger. Solo aos 14, 121.9. 121.9, 1602. Sou em Salvador, boa tarde, bono 273, estabilizou ILS. Tráfego ainda não avistado, 120 graus, 109 é o vento, ajuste no 0, 13, aguarde autorização de pouso. Na sua escuta, bom, 1273. Alfa, táxi 6 Juliette, 7-3 avistado, autorizado pouso no 20 graus, 109. Livre pouso, pistão no 0, bono 273. Afirmativo, voo no 56703, o portão está livre, é por táxi. Cortar a passagem, voo no 56. Solo Guarulhos. Solo Salvador, a correção está 3297, tem que ter informação, isso, pronto para a cota. Então 3297, o IF confere, mais 30 segundos cobra. Aguardando. Uno 642, tem táxi autorizado via Juliette, 05 ao portão. Juliette 05 ao portão. Boa, no 602. Então 3897, agora sim. Copia. Pronto para a cota. Então 3897, Guarulhos, autorizado a nível 340, decolagem da 1-0. Primeira curva direita, precisa saída da El Leida, após Leida, voa direto posição BDEC. Bravo Índia, Delta Eco, Victor. Onde intercepta a rota, Brice 50. 5035 no transponder, controle em 1-9-8. TAM 3897. Entra autorizando Guarulhos 340, decola da 1-0, primeira curva à direita. Precisa da El Leida, após direto BDEC. Para interceptar a aerovia Peruís 50, transponder 5035, controle internacional 2, 3897. Protegimento correto, reporte quando pronto, tracionamento push, 08 ao portal. Sim, reportará. Alô, Salvador, boa tarde. Bom, 1273, Librofis. Boa tarde, Bruno 273, táxi em frente, mantenha a posição ANSA, táxi 6 Juliette, ok? Previsto aí o portão 03, colega e companhia está liberando. Aguarde ANSA, táxi 6 Juliette. A gente manter a posição aqui da Juliette, ponto 273. Papa Tango, Índia Nova Baralfa. Papa Romeu, Índia Nova Baralfa, corrigindo. Reporte Interlagos. Solo Gol 1567, com 182 a bordo, 3 horas e 87, alterno com 5, está pronto para ataque. Afirmativo, Gol no 567 via Índia, no ponto de espera chama 2-8-9-5, 1-3 no altímetro, no 0-3, bom gol. Via Índia, no ponto de espera 2-8-9-5, 1-3, grato. Papa Romeu, Alfa Nova Magão, eu sei. Recolando de grupo Golô, Montel, Jean Reita, no corredor até, na Bahia, para a seguida. Pegar o corredor de internado, na praia do Forte, na Rondeu 44, na cidade. É, preencheu, apresentou o plano de voo? Perdão, aqui o segundo foi cortado, não copiei. A aeronave preencheu, apresentou o plano de voo à sala AIS? Primeiro, no aeroporto de Salvador. Conforme dados do plano de voo, seu destino é Praia do Forte, Serra Nova Bamba, Nova Bareco. Grupo Zulu, senhor. Praia do Forte, Grupo Zulu. Se autorizar também, pode pegar a prova do destino que está presente, que está lá. Positivo. Pela linha do litoral, com destino a farol de Itapuã, o confirmamento é o máximo do 09. Alta 90. Romeu Alfa no Romar Delta. Aguarde coordenação junto à torre para o cruzamento do campo. Acione o código 0125. 0125, acionado Delta, vai aguardar a transferência da torre para o cruzamento. Repina ali do litoral para o corredor forte, junto para ingresso no corredor Interlagos. Alfa Vitor Juliette. Force 5-0, go ahead. Force 5-0, clear to start taxiing. Call me on taxiway hotel. Sete decolado 25, controle 1, 9, decimal 8, bom voo. 98, obrigado. Controle gol 567. 67, boa noite, contato radar, prossiga conforme autorizado, vigilante. 7, com autorizado, 57. 136-03, por gentileza, foi proa da posição do. Ok, gente. Regina Force 5-0, go to join runway news, taxi into threshold 10, advise ready for takeoff. Delta, chama agora a torre Salvador em 118.95. Agora 118.95 na torre, agradece e até o retorno do cruzamento. Yeah. Torre Salvador, muito boa tarde, é o Papa Romeo Alfa, November Delta. Alfa November Delta, mantém a linha do litoral, reporte efetuando o cruzamento do setor de decolagem da pista no 7. Samarás, você está no cruzamento. amigo, você conhece? Está 5 graus à direita, foi uma atrás, ok? Gente, bom no 567. Virginia 450, clear for takeoff for India 120 degrees 10 knots. TR-603, complete LS, torre 118, 95, boa noite. Mais. Torre Salvador, Alfa November Delta, cruzando nesse momento o eixo da 17, senhor. Através de Paris, direção Interlado. Ciente, November Alfa. Coisão, tem condições de prosseguir para o cruzamento do campo imediato, agilizando? Afirmativo. Cruzar no oeste da pista, senhor? Positivo, aceito o cruzamento da pista, atento à aeronave Econo 45 da Força Aérea que efetuou a decolagem no momento e efetuou o cruzamento do campo prosseguindo para o corredor forte. Sim, está acertando o cruzamento, vai acertar o cruzamento em 30 segundos, senhor, depois segue rumo nordeste, novamente. Positivo. Torre Salvador, está 3603, estabilizado 10, campo ativo. 3603, vento 120 graus, 10 mais, autorizado pouso, pistão no zero. Brasil Force 50, airborne 31, contact Salvador, departure control 119.8. Salvador, departure control 119.8. Alfa November Delta cruzou a pista. Positivo, está livre prosseguir rumo nordeste, linha do litoral. Corredor forte, chama o controle novamente 119.8. Agora 119.8 novamente, corredor forte litoral, o senhor agradece, deseja uma boa tarde, bom trabalho, até a próxima. Obrigado, doutor Juliette. Recebe o controle e Alfa Vitor Juliette, prossiga. Então chame a torre em 118.95, Alfa Vitor Juliette. 118.95, Alfa Vitor Juliette, grato como era. Amanhã. Torre Salvador, muito boa tarde, o TAP 14, Alfa Vitor Juliette, está regresso, está com tudo rotatório, eventual posição sua. Vitor Juliette, boa tarde, prossegue para a final da pista no 7, forme na final. 7, final da pista no 7, guardando instrução 14, Alfa Vitor Juliette. Procedure passing 5000, continue to climb level 3, 5, 3, 6, 7, procedure clear, 550. Controle Salvador, o Papa Romeo Alfa November Delta cruzou e retornou na sua frequência, agora corredor forte indo ao litoral. Gente, corredor forte, aguarde liberação de frequência e mantenha-se visual e a separação com o solo, Alfa November Delta. Afirmativa agora na sua escuta, grato. Como Salvador está 3897, posição 8, pushback e acionamento. reportando 3897, posição 8, pushback, acionamento. Tá livre aí, táxi. Autorizado, chama na táxi 3297. Rogério 6259, na escuta para cópia. Prossiga. Rogério 6259, Salvador Guarulhos, autorizado nível 360, rota Upper Whisky 50. Decolagem dando zero, primeira curva à direita. Prefiro a saída da El Leida, após Leida, voa direto Bidev. Bravo India Delta Eco Victor, onde intercepta Upper Whisky 50. 5044 no transponder, 109.8 ao controle. Rogério 6259. 6259, aprovado Guarulhos, nível de voo 360, vem para o Whisky 50. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda após Leda, voa direto Bidev. Lá intercepta por Whisky 50. Transponder 5044, controle 1098. Que no Viver Alfa na rotatória de Globo Campos. Teremos 6259, obrigado. Corrigindo, quando for para o pushback, ok? Portão 3603, táxi via Alfa Juliette 07 ao portão. Só informando, temos a aeronave da companhia no 08 com pushback autorizado, ok? Salvador, ground 3541. 5241, red to copy, flight level 400, to confins. Yeah, run, go ahead. 5241, clear to confins, flight level 400, take off from runway 10, right turn, dial departure, Leda, after Leda, direct breed position, Bravo Romeo, India Delta, act position. In breed position, we will intercept Upsilu 16. This call code 5070 and frequency of departure is 119.8. 35241, clear to turbulence on Confins, flight level 400. We will take off from runway 10 and turn right at the L departure and fly Leda. After Leda, bridge intercept Upsilu 16, call code 5070, departure frequency 119.80. Readback is correct, report when you're ready to push back and start up apron 3. We will report when ready to push back and start up 5241. Não, via chegada Bonf, o 9072. Brazilian Air Force 2550, passing level 130, change technical center at 128.8 to 550. Brazilian 2550. 5061 no transponder, 1098 ao controle, 1940. Negativo. A Apoio 50, da 10, primeira curva direita, a transponder 5061, sequência 1940. Guardião 07. Guardião 07, sim, na decolagem, reposto na final para o CAR. Cortará final CAR. Puxa. Cortará pronto para a sequência. Salvador, Índia November Alpha na final da cabeceira 17 a 3 milhas. Gente, continua a aproximação, aguarde pista livre, 120 graus, 109, Índia November Alpha. Gente, aguardando pista livre, seguindo a aproximação da 107, Índia November noite, até a próxima decolagem, Alfa Vitor Juliette. Alfa autorizado, pouso 17, 120 graus, 10 mais. Dia 9, Iberá, Alfa autorizado, pouso. Solo Salvador, UTA 3897, para o táxi, 237 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Galeão. Guardião 07, ciente. Sequência livre. Tô no ponto de espera, torre 10895, altímetro 10 no 3-103-897. Ciente, livre, táxi via pátio, táxi de Alfa e Juliette, no ponto de espera, torre 1295, 3-897. Solo da Salvador, voo 1900, confirmando a saída de Kinner ou do Alfa. Confirme. Confirmando a saída para o voo no 9740. Da El Leda, após Leda, voa direto Bidev. Leda, após Leda, direto Bidev. Alfa, Solos 40, backtrack autorizado, informe livrando a pista. Informação em curso agora X-Way, só informando, a alteração é o trecho entre a Taxway Juliette e a Índia, Taxway da Alfa entre a Juliette e a Índia, já voltou, tá ok? Tá liberado. Aguarde o 360 com fins, mais um minuto, cópia. Cópia, saída.